minha mira. Eu sou mais eu e mais meus manos. O pesadelo está apenas começando. O papo aqui é favela, periferia. Na sua área, apetitoso, bandido, polícia. Escuta, mano, a batida na caixa, ladrão. Escuta, mano, o bumbo, o baixo, então. Escuta o eco invadindo a sua mente. Sou da favela, da